Término do reboque. Qual confissão 3305? Qual altitude? 900, pés. Ok, licente, livre pouso na 0, na 50 graus, com 12 nós. Pousar 3305. Estabilizado na LS, azul 4070. Azul 4070, o completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 1 no 8 decimal 95. A chamar a torre 1895, azul 4070, boa noite. Torre Salvador, o azul 4070, final 6 milhas. Sente azul 4070, continue em aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando 4070. São 3305, salas 49, direito no 211. 211, tá, 3305. Confere, pista úmida? Afirmo. Tá seca, ó. Tá pista. Ok, obrigada. Xaner 6313, acione identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonfim, desça via para o nível de voo 050, ajuste 1097. 050779. Livre pouso na pista no 0047. Azul 4070, sala 52, direito na 211. 211, obrigado. Posso dar 019, Squall Cadent, flying above position to intercept bomb arrival, descent flight level 060, KNH 1017. Paulo, Salvador, copia, Golf, Golf W. Golf, Golf Bravo, por cima. Golf, Golf Bravo, pela autorização de reboque do 17 para o posição 1 aero do Pacto 3. Filmando o Finger 7, até qual posição? 1L do Pacto 3. Trisava inicial um reboque do Golf Golf Bravo, reboque para ingresso no Pat 3. Obrigado. Para o Fusca Chalé, meia 310. Livre puxa no táxi 6310. Consigo achar na minha 313. Gente, nossa. Então, para sequenciamento, curva, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 215. Esquerda, 2, 313. Oceano 6313, desça para 2000 pés, ajuste 1097. 2000 pés, 1097, boa noite, 6313. Boa. Toro 3895. Toro 3895, precisa? Posso possível ou copo é Guarulhos? Guarulhos autorizado, nível 340, decola da pista no zero com curva direita na subida da El, Leda Motiva, e Motiva intercepta pelo Lula no zero e sai conforme a rota. Aciona 5062, controle 120, decimal 8. Diante. 340 nível autorizado para Guarulhos, pistão no zero. Curva direita da El Leda Motiba, resolu 10-208-5062. Décima pronta em funcionamento, 3895. Pronto para funcionamento, 3895. Salvador confirmando, o TAC 3815 está pronto, está presente. 3815, aguarda a aeronave da Avianca na retaguarda, assim que é mesmo iniciar o TAC, se vê se é autorizado. Após o TAC da Avianca, está autorizado, são 3815. Apenas TOB, 6310. 1256. Livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1-895, ajuste no 0 no 7, não vou. 6950. Luciano 6313, está agora no azimute 347, 13 milhas, 4.500, em descida sem restrições para 2.000 pés, limitado pelo curso do localizador. Operação instrumentos, segundo a torre 1.000 pés, 5 mil de visibilidade e chuva leve. Informação para o Luciano 6313. 6313, ciente. O que você está autorizado para seguir reportando o término do reboque? Luciano 313, passa a Bahia de Aratu, inicia a redução para aproximação e efetue o cheque pré-pouso. Luciano 313, iniciando redução. Portugal 019, it's running over the field, ceiling about 1,000 feet and visibility 5,000 meters. Portugal 019, obrigado. Assim foi a Avianca, se livrou a retaguarda, está autorizado. Autorizado, 3,5. Luciano 6313, passa Paripo. Luciano 6313, ciente. Confirma autorizado? Mantenha a proa e descida, ou melhor, atingindo 2.000, mantendo a proa, aguarde para curvar à esquerda. Ciente, 6313. Me informei apenas a passagem de Paripo. Ah, sim, 6313, não está visual aqui, infelizmente. Luciano 6313, esquerda 140, próximo vetor será para o localizador. Esquerda 140, 6313. Luciano 6313, pro 120 para o localizador. Livre LS e aguarde transferência. 6313, 120 para o localizador, autorizado. Graças a Deus. 3103, estabilizado ILS. Tente, checa o trem torre 1-1-8-9-5, oceano 33. Torre, agora 118-95-6-3-1-3, obrigado pelo trabalho, amigo. Boa. Controle, boa noite, oceano 63-1-0, decolou na FUCA. Oceano 63-1-0, este é o controle de Salvador, está em contato radar. Cheque o trem motorizado, pista no 0, 150 com 12 nós, o ajuste no 097. 097, tratorizado, pôs o trem 63, 93. A 3815 para o táxi com 167, 3 horas e 30, Galeão. Livre táxi, à direita, ponto de espera 1895, confirme o POV, por gentileza. 167, 167. Também sim, vamos encurtar essa trajetória. Vamos. Direto Romeo Fox 018, suba restrito ao nível de voo 330. Direto Romeo Fox 018. 330, grato, 330, contato. Portugal 019er, Reclia, no restriction until 2000. Stay down to 2000 feet without restrictions, Portugal 019, Leon. Portugal 019, we have information about the field. It's visual now and no rain. Over. 019, obrigado. Boa noite, o TAM 3815. 2815, alinhar e manter. Alinhar e manter. Solo 07, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa antes da Juliette, também, 313. São Portugal 019er, clear the ILS approach. Clear for IMS approach, runway 10, Portugal 019. Pronto, 381. 3815, livre decolagem, 950 graus, 15 nós. Aqui, ano, 385, obrigado. 3305, modulo 1895, por gentileza. 09, na 208, boa viagem. 208, obrigado, boa. Alfa antes da Juliette, seu nome é 613. 6313, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6313. Só 5 da Elita, ativa, passa 1.200. O 3895 é o controle, está em contato o radar. Obrigado. A 3895 está passando 2.000 pés, o melhor dos melhores centros de controle do Nordeste, autoriza voar direto por base. Direto por base, vamos agradecer o melhor dos melhores, tá? 3895 aqui também é a melhor tripulação das melhores da TAM. Grande abraço. Abraço. Oceano 63110, passou o nível 155, chame Recife, com 2545, campo. 2545, obrigado, boa noite. Boa. Excel 019, establish on, look alive at runway 10. Roger, check landing gear, chant to the tower, frequency 118, minor 5 for landing instructions. Check landing gear, 1895 for landing sessions, 009, one item, yeah. Boa. Commodore Tower, one item, 019, becoming established on ILS, runway 10. Portugal 019, continue your approach, expect runway vacate. Gal 019, clear to land runway 10, 150 degrees, 12 knots, QNH 1017. Clear to land runway 10, QNH 1017, Portugal 019. 3305, copia. Pronto, copia. Salvador Recife 330, conforme rota, decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 1920-8, transponder 5070, botão 3305. Grupo Bravo informa o termo de reboque e agradeço a operação. Gente, boa noite. Obrigado. Esquerda após, portão 5, chama. Golf 019 on the ground, 15 taxi via Alpha, report before taxi Juliet. By Alpha, call before Juliet, if it's Golf 019. Chame Recife, frequência 13325, chame. 3325, obrigado, até a próxima vez na capital soteropolitana. 3815. Até a próxima. Portugal 019 approaching Juliet. Okay, Portugal 019 taxi via Juliet 1010. Juliet Santana, Portugal, 019. Thank you. Azul 2707, é o controle Salvador. Ajuste agora 1097, desça para 8 mil pés na chegada bom. Salvador, boa noite, 6313, informação Bravo, operação Guarulhos. Beatriz, 6313 para Guarulhos, aguarda só, prepara da EU, 1 minuto, 1017 anos. Sim, da EU, Leda Monte, estou aguardando o copo, 6313. Azul 2707, 40 milhas, desça, sem restrições, até 4 mil. Ok, sem restrições até 4 mil, 2707. detonamento no 5. Botão 5 autorizado, Chantax. Tá, Chantax. China 6313, pronto pra agora. Copio 6313. Salvador, Guarulhos, nível 360, rota módulo 10, Taubaté. Fala pista 0, curva direita, da El Lida Motiva. Poli 120, décima 8. Transponder 5072, o China 6313. Autorizado, Guarulhos 360, 5013, Taubaté. Fala da 10, da El Lida Motiva, 5208, 7072, 5072, no transponder, porção 4, Champa. Vamos lá, D3 no 2. Contração 1170 ao controle, Salvador. Ajuste agora 1097, desça para 4000 pés, voe direto Itape, após Itape Duna para o ILS. Ok, eu vou deixar a velocidade a seu critério, tá bom? Muito obrigado. Azul 2707, desça para 2000, sem restrições, está autorizada a aproximação ILS. Sim, desça para 2000 e é autorizada a aproximação ILS, Azul 2707. 170, este é o controle Salvador, desça para 5.000 na chegada Mari, 1017. 5.000 na Mari, 3 horas e 40. Direita, aqui, frente, pátio 1 de Alfa, da ponto de espera, reposta pronto. Pátio de Alfa, chama a ponto de espera pronto, 3.05. Salvador, Oxanã, 6313, posição 04, boa noite, solicita pushback saneamento. 6313, portão 4, Coronel Criptisol, aeronave da SAM passando agora, neste momento a retaguarda, posto autorizado. E após passar a aeronave da SAM, estamos autorizados para pushback saneamento, 6314. Alinhar e decolar, vento 1 no 0 graus, 12 graus. Cuidado, decolada no 0, tanto 330. Estabilizado na final, azul 2707. Azul 2707, checa o trem, chame torre, 11895. 295, boa noite, 2707. Boa. Oi, Salvador, boa noite, o azul 2707, final de 8 milhas. Continue a aproximação, aguarda-se para livre, azul. Continue e aguarda o azul 2707. Dois sete zero sete, da azul, foi autorizado. 180 graus, 129, o ajuste no 0 na 7. Autorizado, pista 10, azul 2707. 3305 da TAM, aos 43, controle 1208, boa viagem. 308, obrigado, bom final de semana. 3305. Controle Salvador, boa noite, SAM 3305, passa 1500, FUCA. SAM 3305 é o controle, boa noite, contato radar, prossiga como autorizado. 3305. Torre Salvador, Oxanem 6313, 161 a bordo, 5 horas e 40 de autonomia, alternando galeão, solicita táxi. 6313, livre táxi direita, ponto de espera, reporte controle de decolagem 1097. Negativo, taxi 3, boa espera, Oceano 63, 13. Itaju na proa, 3305, obrigado. Gol 1970, está passando o Mari, terça, para 2000, sem restrições, autorizada aproximação ILS. E 2000, Formarena ILS, 1970. Salvador, boa noite, Antônio 3178, um abraço. 3178 é o controle Salvador, informe passando para Bode. Vai morar para Bode. Ah, 2 milhas a passar. 7. Oceano 6313, pronto, Oceano. 13, alinhar e manter. Alinha e mantém, 313. Prisão 78, continue na descida até o nível 100, na escuta para passagem de Pabote.